Onda média de 1 de parte. Nosso centro de caramba. Onda profissional, 1.665 km. A Ligeiro Astro, Eu não sei se você está fazendo isso.